0020, bom voo. 1020, Papa, Macho, India, Alpha. 118, 86. Sr. Richard, pode prosseguir o reboque? Reporta no término, fim de número 5. Positivo. Tá 9832, recolos 22, controle 120 décima 8. 08, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia pra 9832, cruzando 2600 pés. 7-5, quando com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da TAM, autorizado, reporta ataque. Após a passagem do Airbus, autorizado, reportará ataque. 7-5. 232, contato radar, sabe, mantenha 370, saída PUCA. Na PUCA, 370-9832. Cargo 9832 tem condições de voz de amor? Positivo, a pro exemplo possível. Voz de amor então? 9832, restrito 350, direto para Caju. 350, direto da Caju, 9832. Obrigado, senhorita. Paulo Salvador, gol 1715. 1715, prossiga. Existem duas aeronaves Airbus, uma no reboque e uma taxiando. Qual que nos restringe? Pode iniciar o push, a reboque vai prosseguir para o 5, ok? Sem interferir. Livre push, obrigado, 1715. O que é que você retarda na escuta? Positivo, na escuta. Fique apenas atento ao bang da Gol já iniciando o push no 02, sem interferir com o mesmo, pode prosseguir o reboque, ok? Positivo, ok, estou avistando aqui o bang da Gol aqui, tranquilo. Solo Salvador, é o Mike X Red Charlie. Tem você chamando Sol? Positivo, é, só para informar o término do remoque aqui no gate número 5. Ciente, frequência livre, bom dia, Mike X Red Charlie. Ok, para vocês também aí, bom dia. Salvador San 3153, ponto de espera 10, pronto para a decolagem. Da 3153, autorizada a linha de decolagem, estou no 0, vento 170 graus, 149. Autorizada a linha de decolagem, estou no 0, 3153. Cerrado 2 milhas e 2 de Conde, 40. Chama agora Aracaju 1203. Aracaju 1203, trip 5514. Porém, nesse táxi do Gol no 7 ou no 5, com 1 no 36 a bordo, voltando a Campinas com 3 horas e 30. Gol no 7 ou no 5, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 1 no 0, no ponto de espera Torre 1 no 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 020, um bom voo. 1 no 020, livre Indy Alpha, chama 286 no ponto de espera, o Gol 1 no 7 ou no 5, muito obrigado, um bom serviço. Salvador, bom dia, Gol 17 no 5, pronto no ponto de espera da 10. Gol 17 no 5, ali mantém, cabeceira no 0. Ali mantém na 10, 17 no 5. Ground Control, American Airlines, 980. Canal 980, good morning, information Mike, receive 310, are you ready to copy? Okay, go ahead and give me the squawk. Salvador, 3153, passando 2700, dial departure. San 3153, contato radar, sobe e mantenha 380, voa Leda. Subindo 380, direto Leda. Subindo 380, frequency 120.8 and squawk 5033. American 980 is cleared to Recife, flight level 310 as filed, upper Whiskey 58. Departure runway is 10. Left turn after departure. It's the Puka departure, the Taju transition, and 120.8, squawk code 5033. Ready back, correct, gate 11, report right for startup and push, American 980. Roger, roger. Direto bridge. Direto bridge, 3153. American 980 is ready to push back and start engines. Clear, start up and push, report run for text, American 980. Roger, clear to push back and start engines. Take current altimeter. Chama agora 1208, gol 1715, boa. 1020. Thank you. Controle, bom dia, gol 1715. 1715, contato radar, faz mantenha 360, sai da árvore. Sai da árvore, 360, gol 1715. Então 3153, pequeno desvio para a esquerda, para o 180. Formação à frente. Gente, após desvio, voleda. Após desvio, voleda. Controle, gol 1715, solicita manter a proa 190 por 10 milhas e após a árvore, 20 milhas, corrijo devido a formações. Sente. Salvador, bom dia, 1904, formação Lima, 210 para 160. 04, bom dia, identifique, desse mantém 40, 040, chegada é bom. Bom, 40, hein? Boa, 04. Bom dia, Chanel 6200. Está solicitando descida, está restrito 150, informação Lima. Golo 600. Identifique desse mantenha 050, chega na área. Pro Chanel 6200. Confirmo, 6200, identifique desse mantém 050, chegada Mari. 050 Mari, 6200. 3153, efetuando desvio? Afirmativo, 3153. O 3 eu não recebi sua transmissão, foi intercortado. 3153, fazendo desvio. Quantas milhas nesse rumo? 3153. Pro Adelaide agora. 3153, eu não recebo sua transmissão. Vai manter este rumo por quantas milhas? 3153, passa a ponta na Pro Adelaide. Ok, na Pro Adelaide, livre das formações, gente. Pro de possibilidade do 6200 Voaduna. É 200, está autorizado. 3153, solicita por ordem, Brick. Mantenha inicialmente por delay, aguarde coordenação 3153. Tipo, mantendo por delay, 3153. 6200, está autorizado, Duna. Quando, Duna? 6200. Trezão 53, chame Recife em 1925, 1 na antena 3325. 251 no 3325, obrigado. Brasil 4208, bom dia, informação em curso a Mike, Recife 370, só um instantinho, cópia, prepare a PUCA, transmissão Caju aguardando. PUCA Caju, nível 350. 350, irei coordenar com o centro Recife. Obrigado. Ono 715 está curvando à direita na proa de árvore. Gente. Azul 4298, identifique desse mantenha o 060, está autorizado na chegada Mari. Controle Gol 1715 solicita a proa de Nibro ou ofício devido a formações. Inicialmente vou e ofito 1715. Ofito, muito obrigado, 1715. É 200, desça para 2000 pés, voltímetro 1020, está livre aproximação LS, informa estabilizado no localizador. Autorizado aproximar 2000 pés, informará estabilizado procedimento, chané 6200. 145. 145, taxi via Manapa, left to taxiway India Melfon to hold point 1810, and hold point tower 118.6, 18 1020. The altimeter's 1020, taxiing holding point, runway 10 via the ramp, then that was Juliet Alpha or India Alpha? India M Alpha, okay? India Alpha. India Alpha, thank you. Pequeno dia direito, evitar os cúmulos aqui. Gente, por quantas milhas? Milhas. Gente. 40, corrigiu, 4208. Autorizado Recife, nível 350, via Upper Whisky 58. Decola da 190 com curva à esquerda no perfil da saída Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8 e aciona 5052 no transponder. Autorizado 350, Recife, via Upper Whisky 58. Decola da 190, curva à esquerda, Puca, transição Caju. Controle 208, aciona 5052, azul 4208. Correto, portão 3, chama para um feedback de acionamento, azul 4208. Chamará grave, 4208. Ainda concentra, para assuntos, quem está informação de uma notícia, confirma, está chuva forte sobre o aeroporto ainda? Então, no momento, está chuva leve sobre o campo, porém, chuva de moderada a forte nas vizinhanças. No momento, Salvador, a visibilidade está volta de 3.500 metros. Está por volta de 700 pés. Reduza para 210. 300. Altimetro 4, desça para 3.000 pés. Altimetro 1.020. 3.020, 804. Para sequenciamento, manter a proa, será como limite localizador. Mantendo proa, limite localizador, 804. Take off, runway 10, wind 160 degrees, 20 knots. Line up and clear to take off on runway 10, American 980. Três, 298 pode descer pro 050? Desça para 050, 04, corrigindo, para 4.000 com 1.020. 4298. 4920, 4298. Três mil e quinhentos visibilidade. IP 5316, identifique se desse mantém ao 050 chegada a mão. Ed. Back 990 airborne at 48, call the pass control 20.8. 120.8, American 980, ready. Sim, chamando sol? O TAM 3179, é possível informar qual a saída prevista para o mesmo? TAM 3179 já possui o plano, Guarulhos 340, copia? Copia. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no terceiro da saída. Dael, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulu 16 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 120, decimal 8 e aciona 5071 no transponder. Zero acusa estabilizado. 140, acusará estabilizado, 804. Decola da pista 10 com curva direita no perfil Dael, Leda, depois Bridge, Upsilon 6. Controle 120, decimal 8, aciona 5071. Protejamento correto, confirmando portão 5. Afirmativo. Ciente no 05, chama pronto, pushback acionamento, então 3179. Chamará o 3179. 200. 6200, complete a aproximação, chame Torre Salvador em 1-862. Azul 4298 para o sequenciamento, manterá a presente proa, terá como limite o localizador, a partir de agora desce para 3.000 pés, ajustado 1.020. Manter a proa, desce para 3.920, 4298. 1804, livre aproximação, desça para 2.000, acusa estabilizada e aguarda a sua essa torre. 7.04. American 980, left turn, cross direct Fuka. Direct Fuka is clear. American 980, direct Fuka. Salvador, bom dia, Oxané 6200, tá passando externo, estabilizado e LS X-ray. Oxané 6200, ciente, a porta visitando o campo. Não chove no momento sobre o campo, visibilidade foto 4 mil. Afirmativo, pode confirmar o vento, por favor? 1 no 60 graus, 149. 6200.